que este cara tem consumido a minha tudo que eu quis. Com seus olhinhos infantis, com os olhos de um bandido. Ah, esse cara tem me consumido, a minha tudo o que eu quis. Com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer. Eu estou pra o que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada. Ele some, ele é quem quer. Ele é um homem e eu sou apenas uma mulher.